Então, o Xanon 6326 está em contato radar. Agora, 72 milhas, cidade de Salvador, acima identificação. Mantém o nível de voo 170. Aguarde uma instrução de controle. É, mantém 170, guardando instruções. É 320. 1985, chame a sinal Salvador, frequente número 9, do sinal 8. 981185. Controle Salvador, uma boa tarde. É o Xanon 6226. Que além da 2000 sem identificação, chegada no mais inautorizado. Desça e mantém o nível de voo 180, altímetro no 07. Confirme 180? Afirmativo 180. Ele vai atingir agora o 180, né? 226. Mantenha. Top. 87 vai atingir o 120. Passa aí do 2231, voe para a posição ITAP. Está presente ITAP, passa aí do 2231. Aça 8487 atingindo 120. Aça 8487, desça para o nível de voo 050, QNH 10017. 050107. Três não pode autorizar com 85. Para 2409, tenta para o nível de voo 180, que não dá 1017. Como 80, destina Jesus para 2409, está no 017. Calenda 3000, complete redução para 2309, tenta e mantém o nível de voo 170. Foi bloqueada, pode repetir. Tenta para o nível de voo 170, complete redução para 2309. Qual é o nome, senhorita? Copiou o controle, meu 226? Não, não copiei a matrícula, por isso estava pedindo para repetir. Desce ao 770, reduzindo a velocidade. Poxa, né, 6226. Afirmativo 6226, alteração para sequenciamento com via esquerda para o 030 e seu limite será radial 300 Salvador. Esquerda 030, limite 300 de Salvador. Poxa, né, 6226, descendo ao 170. 6226, aguarde de autorização para prosseguir a descida. Gente, vai descendo até o 170, correto? Afirmativo, mantém, aguarde outra descansar a proteção da descida. Gente. Ele controlou o CNM 326, informa que livrou coral, está aprovando o potência, né? Instantes, falecido descendo, pode disponível. CNM 326, desce para o nível de voo 110, altímetro 0017. 0017 é o justo, descendo para 1110, CNM 326. Abre 8487, desça para 4 mil pés, altímetro 1017, chame o sinal Salvador, frequência 99, décima 8. 4.017, vai chamar 19, 8, 4, 7, 4. Passarido 2231, desça para o nível de voo 050, altímetro 1017. 050, 1017, passarido 2231. Eu chamo a minha 226, informa o tráfego de posição de 1 hora, 10 milhas, 1 nordeste, é um Alfa 172. Passando o nível de voo 90, em descida ao 050, o Xanon 6226, desça para o nível de voo 90. E desce ao 120, 6226, se você quiser, a gente pode entregar uma velocidade de 340 nós e ultrapassar. Mantém ainda 240 nós. Gente, estou reduzido, não estou acelerando não, só te dei uma opção. Passando o 2231, chame o sinal Salvador, frequência 99, décima 8. Vai chamar sinal Salvador, 298, passando 2260. Aguarde a autorização de pouso, pista seca. Aguarde a autorização. 8437, 1017. Passarei 2231, transfere. 2231, desce até 5 mil pés, PNH 1, 017, alteração do processamento. Esquerda 030, limite radial 380, 2 Salvador. Esquerda 030, limite radial. Confirma 280, Salvador.

O Xanana é 226 A, curva direita, proa 070. Direita 070, 6226. O Ocean é 3, 2, 6. Agora esquerda na 360. E a o limite radial, por exemplo, Salvador. Certo? Xanana 326, mantém o nível de 080. Xanana final, Salvador, frequência 99.8. 99.8 na final. 326, mantendo 080. Azul 2714, tem condições de curvar a direita para 330 para prosseguir na subida? Negativo, direito. Tem que manter a proa 317, que a gente vai passar no meio de duas formações. Então, sem condição de incrementar a razão de subida, eu tenho um tráfego nessa posição de 10 horas, agora passando no nível de voo 075 indecível. Atenção, direito. Vou incrementar para 1210, azul 2714. 4154, tem que manter o nível de voo 08090. 0071-54. Realmente a razão de descida, décima até 3 no céu, já forma tráfego de 1 hora, décima 2 mil, rumo a oeste, fez a nível de 060, instituto para 160, contato 2. Gente, na proa 140 a gente vai interceptar ou vai passar um pouco de novo? Ativo, Xanel 626, desça para 2 mil, pega o cruzado final do curso de metalha executiva, já está divisado, e forma segue tráfego de 6 mil para frente, com 160 de grau de speed, lá para 172. Gente, do tráfego 626. O Xanana é 326, desce manter a 4 no país, o Senegal é 0 no país. Direção para fora para nós, a 326, descendo para 4 mil pés, mantendo a proa. Afirmativo, Xanana, que é 326, curva direita agora para 030. Direita 030, descendo para 4 mil pés, ajustado 1017, 326. Localizador, parceiro 2231. É 1231, chama de terminal 8, decimal 95. 1895, 2231, bom. Xanana 226, tem condição de reduzir a velocidade para 1.70 mais? Tem condição, está reduzindo, cara. Tem um nível de voo 070, chame o controle da caixa de frequência 90, decimal 3. Gente, passando 226, ó. Já faz possível localizador, mas o limite que der mais 90 de cima, décima 100 a 3.10. Descenta 3 mil pés, vai cruzar o motorizador e falta o limite do ferramenta. Xanana 3.000 e o limite é radial 300 do vento Salvador. 300 Salvador, vai 3.000. Vento é 1.10 graus, 1.09. É 3.000, já cruzado, 0.10 para o motorizador. Escuta Juliette, Zulu Charlie. Controle Salvador, azul 2714, solicita a proa 290, grande informação. Número de desvio 2714. Graças, número 2714. 4154, desça para o nível de voo 070, chame o sinal Salvador, frequência 99, decimal 8. 7798, 4154. Com o 164 de operação para sequenciamento, com via esquerda proa 040, sem limite radial 300 de Salvador. Esquerda pro 040, limitado pela 300, Salvador, com o número 64. Acha ele que tem controle? Volta. O Jorge seguirá com o número 7 na aproximação. O Acha ele que tem. Mantendo o nível de voo 060, barras e demais instruções de controle. Está mantendo pro nosso número 060. Papa Romeu, Mike Terra Golf, está agora a 50 milhas noroeste de Salvador. Limite radar encerrado. Mantém o nível de voo 105. Confirma o chamado para pouso em terra novamente back uniforme 1890. Está presente 1825. Cliente, tem frequência. Correção. Para produzir informação de voo e alerta, chame o centro Recife, frequência 26.0, alterno 28.8. Agora é Recife, 26.0, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Quanto decimal 95. 1895, Xanana 626. Correu Xanana 315, pode te ajudar, como tem controle de decolar, preparado. As quatro primeiras aeronaves já estão na separação mínima de 5 milhas. Essa será possível aí abrir entre o 4 e o 5, ok? A aeronave número 4 e a número 5. Ok, 7, 315. Do lado 8487, no solo, aos 41. Ao livrar à direita, chame o solo. 21 decimal 9. Ok, agilizando ao livrar, 219, 487. Alvador, boa tarde, Xanéa 6226. Xanéa 6226, boa tarde. Guarde autorização de pouso. Se eu segue um ATR, pista seca, ajuste no 0 no 7. Com 1.17, 1.26. Acho que ele vai correr direita para o 090, tem limite para a radial 330 Salvador. Acho que ele vai correr. Direita 090, limitado agora para 330. Limitado para a radial 330, acho que ele vai correr. Vai ser uma 330. 1.964, busca para o nível de voo 050. Peça 050, gol no 164. Azul direita 120, é muito estabilizado, 3131-54. 3154, apenas de forma chuva moderada, e Salvador do Sul, manete visual. 3134. Canal 3264, atua em uma forma sua moderada, está muito permanente visual. Sete. Boa, bom, sendo 7-3. Salvador, aproximadamente, boa tarde, boa boa, que aula, eu giro 2-3, Delta, Delta 1, F2, F2, 5-0-9. Em Portugal, giro 2-3, with the Spot identification clear depends arrival, descendant 2-flight level 110, reduce your indicated speed until 2-5-0-0, altimeter 1017. Alpha level 110, we are maintaining speed 2-5-0-0, support down. 0-3-3. 2-3-1, no solo, aos 4-4, ao livrar a direita na época, mantenha o ponto médio da meu JFA. Eu vi dar um 767 na Alfa. Chama só um 21 decimal 9. É o ponto mais da Eco, visual por 67 e chama só no 219, o passarelo 223. Regimão 120. Limitado 120, azul 204. Com o número 64, chama o sinal Salvador, frequência 19, decimal 8. Está confirmando 19,8, sinal Salvador, gol no 64. Negativo. Ok, mas recorde à direita para o 185, aguarde o último momento para interceptar. Portugal 023, faz a raiva em 225, sua voz. Clique de deviência 023. Obrigado. Ok, mas rei, voe para a posição 1, deixa para o nível de voo 050. 50 na posição 1, ótimo, ajuda aí. Azul 2715 com a Oscar. Azul 2715, estamos identificação chegada à mão autorizada, desça para o nível de voo no 30, altímetro no 017. 1017, autorizando a descida para o 7275. Com o 964, estamos no sinal Salvador, frequência 99, decimal 8. 99, desculpa. E desça para 4000 pés. É 4 mil pés, SW-3. Número 64, isso, mantenha 3 mil pés, que é negar 1-0-7. Vou começar com o lado do Bruno. Número 64. Xanéa 6226, a informação está chovendo a partir do último terço da pista 1-0. A chuva vem em direção à cabeceira 1-0, prepare-se para a pista molhada durante o pouso. Ajuste 1-0 no 7. O 017 está visual com a pancada de chuva no final, no terço final da pista, né? 220. Xanel 6226 no solo, aos 4.6, ao livrar a direita, chame o solo, 21 decimal 9. Direita são 219, para 12 horas, no meia dúzia de milhas, rumo nordeste, é uma passão do 72, agora mantendo o nível de voo no 20, 275. 275, ciente do tráfego negativo, contato visual. Azul 2714, informa o tráfego, posição de 1 hora, 14 milhas, rumo sul, é um Alphatão 272, passando o nível de voo 1-0-230, correção rumo do mês, rumo sudeste. Esse para 3.010, que nós é 1-0-7. 3.000, corrija essa espalhinha, isso é... É, 3.010, atualizado. Estaciona 6315 após a passagem do tráfego na curta final, uma vez da companhia, autorizado a alinhar e manter a 1-0. Sim, após a passagem do tráfego, vai ser 6.015. Azul 2715, reduz a velocidade indicada para 2109. Redução para 2110, azul 2715. Gol 2738, completa redução para 2209. 320, na prova 225, ok, com 338. Continua 6315, fala o tráfego da Airbus da TAM, 7 milhas da 1-0, agilize o táxi, reposte a linha de próximo. Sim, 6315, já não. 295. Puxa, eu estou informando, a informação é que está sendo 2 presas na frequência da torre. Autorizado descida para o nível de voo 070. É o 070, vamos 728. Informe livrando a pista. É 320. 800 pés de teto, 5 mil metros de visibilidade e chuva forte sobre o campo. Alça Lima 67. É Portugal, o vírus que é atlante. Uma olhada. Teto estimado de 1.400 pés. Sem estabilizar com a cabeceira 1-0, tá? 3-1-5-4, discurso. Xanete 3-2-0, Lebron. Xanete 6-1-5, autorizado decolar da 1-0, o vento é 1-1-0 graus, 1-5-9. Sente, autorizado a decolar, Xanete 3-1-5. Sei do dinheiro da Xanete, chama o som agora, 2-1-9. Azul 2714, se for para o nível de voo 160, chame o centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. Sobe 160, chama agora 126.0128 para o centro Recife, Azul 2714. Azul 2715, desça para 4.6, altímetro 107, voe direto do Ulan. 4.107, Azul. Alfa Lima X-Ray, desça para 2.6, altímetro 107, autorizado o sinal de procedimento ILS X-Ray da pista 0, reporte estabilizado. Passará, Alfa Lima X-Ray, desça para 2.6, abandonar estabilizado. Alfa Lima X-Ray, confirme, está ciente das condições do campo? Eu confirmo. Gente. 12.4, poderia aumentar um papinho, por favor? Já está no máximo. Xanami 315 decolado, ao 50, controle 1208. 208, obrigado, 6315. Salvador, hoje, 142, pode esperar 10, vamos, por favor. Sérgio, meu aeroporto 2 do Xanami, mantenha o pote espera. Agora, após 2000 países, vem direto líder. Sobe nível 360, após 2000, direto líder, 6315. Xanami 142, autorizado alinhar e manter 1-0 após a aeronave da TAM. Xanami 142. Xanami 142. Xanami 142. Xanami 143. 2795, confirme a velocidade de entrada? Reduziu para 170. Gente, 2795, ventilação para sequenciamento, cruza direita para 180, seu limite será a radial 260 Salvador, azul 2795. Deputado para 260, curva direita para 180, azul. 1-9738, desce para 3.000 pés, que é da 1-0-1-7. Ok, 3.000 pés, 1-0-1-7, eu vou 1-9738. Civil Charlie, você vai ter o nível de voo 065, altímetro 1-0-1-7? 065, Juliette, Juliette. 1-9-4, está solicitado. No 64, a chuva moderada é forte na final da 1-0, porém sobre o campo a chuva está leve. Aguarde a autorização de pouso. Ajuste no 0-7. 0-7, agora dando gol, 1-64. Tem quantos caras na 3-2? O Oxenem 1-4-2 autorizado decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-0 nós. Decolagem, Oxenem 1-4-2. Portugal 023, distância 4,000 feet, altimeter 1017. Down 5,000 feet and get 1017. Airport yards is the same. Distance 4,000, 023. 4,000 feet, airport yards is the same. 023, fly to pole position. Flying to pole position, airport yards is the same. Azul 2705, informa que seguirá como número 4 na aproximação. Azul 2795. É autorizado a descida para o nível de voo 060, azul 2795. 060. 0 graus, 1-3 nós. 1-0, gol, 1-64. Chame 1-4-2, decolado ao 5-3, chame o controle, 2-0-2-8. 0-8, boa tarde. Gente, desviando, minha 35. Gente, desviando, minha 35. 1-7-3-8, o 2-4-5 à direita, por 5 milhas. 1-7-3-8, livre de desvio. Te confirme após desvio, tem condições de voar direto à posição do túnel, você vai completar o final do procedimento de elemento 6 da pista 0. Estimativo, quando tivermos condições, informaremos na Floripa 1-7-3-8. Gente. Estabilizado no curso localizador, acho ali mais 3. Acho que ele me acertou e completa o sinal, chame o seu frequência no 8 decimal 95, se possível mantenha a velocidade indicada até o marcador externo para sequenciamento. Salvador, Chanel 42, Puka. Chanel 42, contato radar, se houver o nível de voo 350, via saída Puka. 350, via Puka, né? 1-42. Radio 280, Corozo. Radar. Para o azul. Azul 2705 será radial 260 Salvador. 260. Já para o nível de voo 050, azul 2705. 50 azul. Curvando esquerda na ponte de turno com 1738. Gente, 1738, desce para 2000 pés, que linha da 1017, autorizado a final do procedimento em LX de Rio da pista 10, que posto estabilizado. Ok, descendo 2000, autorizado o final da X-ray, encontraremos estabilizado com 1738. 2-7-1-5, desce para o nível de voo 050. 219. Desvando 219, voo 164, obrigado. 2-7-1-5. Desce para o nível de voo 050. 050, ciente. É, informa que não tem condição de voar na proa que está voando, está provando para a esquerda 162. Ciente, azul 2-7-1-5. Down 023, vectoring for spacing, turn left, heading 210, your limit is the localizer course, 023. By the left, heading, confirm 210. This is that correct. Limit localizer, report down, 023. Distance to 3,000 feet, altimeter 1017.

Trânio azul, 27, eu nasci. Azul, 25, desce, se mantenha 4 no pé, o que não é lá, 1 na 0, 1 na 7. 4 na 0, 1 na 7. 3.5 chama o sinal Salvador, correção. O chama é 3.5, chama o centro Recife, frequência 2.8, decimal 3.5, alterna 2.5, decimal 1. 2.8.3.5, alterna 2.5.1, 6.3.1.5, e a luz. Motorizado a decolagem aqui, são 1-0, vento 92 graus, 1-0-1. Você escuta por quê? Azul 27, 1-5, informa que vai seguir um Alfa 3, 3, 2, a Portugal, e quanto de manter a proa? Sim, senhora. Mantenha a proa 060, qual é o último voto para o localizador? Ao limite. Azul 75, início do Telemark 1205. Telemark 1205, gente. Você tá azul e o que foi do Telemark 2005? Federal 2005, é bom, é o Azul 3. Eu solicitei fato, sou autorizado, no entanto, foi reduzido para 2509. Eu sei, entendi. Era mais fácil manter a rota, que talvez ajudaria no sequenciamento em manter a velocidade. Mas tudo bem, está na projetada e reduzir 2509. Prefere manter o perfil, meu 3.4? Já está na projetada. Chalamé 1-4-2, chame centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alterna 1-2-5-4-5. Chalamé 3-2-1, correção Juliette, Zulu, Charlie, mantenha as linhas de voo visual, guarde transferência das comunicações para o controle para o controle de Juliette, Zulu, Charlie. Juliette, eu nasci, você foi com você. Foi Mochané 6-3-2-1, derrota, por favor. 6-3-2-1, contato radar, separa o nível de voo 380, via saída de voo. 6-2-0, já saída. Por que a gente deixa a Moro Alefa, querido? Após 2 autorizado direto Alefa, 6-3-2-1. É, obrigado. Volo 738, pouso autorizado, pista 1-0, vento 90 graus 08, nós atento à pista molhada. localizado pouso, voo 1732. Beleza, reportando aí 715. 715, tráfico da Portugal, tá indo em outra frente com 1502. Esse vai reduzir o azul. Portugal direito 3, está deixando claro? Está direito 3, contact Power, 1-1-2-1-9-5. 1-9-9-5-4-0-3. Report when you when runway in sight. Azul 2715 na oitava vira avistou. 2715 já avistou? Na oitava vira avistou. Ah, tá ok, 2715, eu confirmo se tem chuva nesse setor. Ah, aqui na oitava vira do nosso lado esquerdo aqui tem, mas já passou já. Ok, muito obrigado, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguarda. On the ground at 06, leaving to the right and contact the ground 121, the small niner. By the way, 121, 5, pista livre, pouso autorizado, pista 10, vento no 20 graus 7 nós. Atente a pista molhada. Atente pista molhada, livre, pouso, azul 27 nós. Bússola 07, autorizada a alinhar e manter pistão no zero. Na direita, 219, 2715, boa. Completa final, sobre o frequência número 1, sinal 95. 3164, boa noite, continua aproximação. Ponto autorizado, pista 10, vento 130 graus, 8 nós. Chegada bombadinha autorizada, desce para o nível de voo 070 altímetro no 07. Se tiver condições, autorizado vai direto e tarde. Direto e tarde, 1017, confirma a descida? 070. 070, obrigado. Controle 192, acione identificação, chegada para mais de uma autorizada. Desça para o nível de voo 100, reduza para 250 nós, o altímetro em Salvador 107. Nível 100, 259, 309, 11. Controle 107. 107, contato radar, chegada para o nível de voo 160, sem restrições. Isso é da Bruno. O nome é Zé, só é da Bruno, nossa, é distante. Confirme que está voando direto do destino? Direto do destino. Gente. Controle Salvador, eu faço ação de Etnobrama. Está passando em último no grau, prossiga para o controle. Serra, o Ulisses de Alta Lima, está com cruz de Serra, Índia com Índia, está com 1 a bordo, já mantém 500 pés. O código alocado é o 02110, IEC Rio Bravo. Gente, Romeu Bravo, reporte na final para pouso em Serra, Índia, Eco Índia, mantenha 500 pés e mantenha esse regra de voo visual. IEC, bravo. Boa tarde, após a rolagem do tráfego da companhia, autorizado a alinhar e manter. Após a rolagem da companhia, alinha e manter 10, vamos ver se mudar. Sistema 4, instala autonomia, libere a direita, solo Salvador 1219. 319, 6314. Charlie, confirme irá ingressar na Terminal Ilhéus? Afirmativa, chuva na direção Terminal Ilhéus, pronto para o sul. Confirme estar efetuando desvios no momento? Afirmativa, mas é afirmativa, não vai sair da rota mais de 2 dias. Gente, Juliette e Charlie, está agora a 6:06 sudoeste em Salvador, serviço radar encerrado. Mantenha o nível de voo 065 e mantenha sem regras de voo visual. Chame o controle Ilhéus, frequência no 20.1. Confirme está cruzando agora o nível de voo no 00. Gente, livro dos dias, confirme para 220 por quantos milhas? Quero que te confirme para 220 por quantas milhas? 220 por 20 milhas. Gente. 1208, voo 2097. Ligou 2017. 2017, contato radar, superior nível de voo 240, via saída São Paulo 240, via saída São Paulo, voo 07, controle? Você escuta? Informe que estou recebendo o seu... a intermitência do seu transponder, ora aparece primário, ora o secundário, e ora o modo Charlie aparece e ora não aparece. Ok, gente, eu vou ajudar aqui. Confere o gol na 620? Prossiga. Vai precisar voar por 10 milhas, senhorita, na proa 070. Livre desvios, o nome é 20. Após desvios, voe para a Duna, desça para 2.000 pés, sem restrições que não dá 1.007. Autorizado a final do procedimento e aliança que seja da pista no zero, reporta estabilizado. Ok, vai voar na cor 70, 10 milhas, é então Duna, reportar estabilizado. Na do X-Way. E aprovar o sinal para pouso. Bem que eu vou lembrar, você tem que para pouso. Tá bom. Após desvios, voe o fito. Voe de um fito para o nosso da frente, já vai embora. O número 59 decola 2-1 no controle Salvador, 120, destino 8. 208, voo 659, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde, voo 659, salvo 1, passa 1400 para 360. Voo 659, contato radar, se para o nível de voo 360, via salvo 1. Foto via salvo 1 ao 360, voo 659. 3192, deixa via para 3100 QNH 1007, recupera para 2202. 3000, 1017, 229, 33, 3192. Confirme aonde é a base de manutenção da aeronave. Precisado alinhar e manter pistão no zero. Precisado alinhar e manter pistão no zero, uma noite de quatro. Gente, informo que novamente verifico a intermitência anteriormente informada no seu transponder. Frequência 98.35, alterno 95.1. 1.28.35, 1.23, 1.23, 1.25.1 secundária. 1.25.1, com 1.20.7, graças. Controle azul 4.065. Azul 4.065, contato radar, para o nível de voo 3.20 e acendação voo. 3320 e a saída, São Uno Azul 4025. Posso para o Galo Zero, pronto. Saída 2230, boa tarde, mantém ponto para a pista no zero. Já pode para a Uno 02230. 3192, já para 2010, que não dá 1007. Autorizado o sinal do procedimento em aliança que se liga a pista no zero e o posto estabilizado. Está livre, informo 3786 da companhia Aliado, cabeceira 10, fecha a enjaulagem. Tem autorização, minha deita. 1884, autorizado, decolagem, pista 10, vento 130 graus, 10 nós. Decolagem, pista 10, boa noite, 84. Autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 089. Ele pouso, minha lei, cara. Uno 884, decolado aos 26, chame controle Salvador, 120, decimal 8. 208, 1884, boa tarde.